Toda mulher gosta de ser tratada com muito carinho, porque o sabor especial de ser amada é como um vinho. Uma mulher não quer uma cantada, prefere um sentimento. Com a pessoa certa é a hora exata, no clima do momento. Uma mulher tem seus desejos loucos, mas no fundo seu coração só quer as coisas mais simples do mundo. Espera um homem de verdade pra mudar de vez a sua vida. Toda mulher sente no beijo o gosto das delícias de quem souber incendiar seu corpo todo com carícias. Toda mulher sente saudades do amor que fez, se foi correspondida. Assim me deixa te querer, que pro seu corpo eu sou prazer, e tenho amor que você quer. Me diz que sou tua paixão, o dono do teu coração, que aceita ser minha mulher. Vou te amar de um jeito lindo, como orvalho vindo pra molhar a flor. Toda mulher já nasce pra morrer de amor. Já nasce pra morrer de amor. Uma mulher não quer uma cantada, prefere um sentimento. Com a pessoa certa é a hora exata, no clima do momento. Uma mulher tem seus desejos loucos, mas no fundo seu coração só quer as coisas mais simples do mundo. Espera um homem de verdade pra mudar de vez a sua vida. Toda mulher sente no beijo o gosto das delícias de quem souber incendiar seu corpo todo com carícias. Toda mulher sente saudades do amor que fez, se foi correspondida. Toda mulher já nasce pra morrer de amor.